S-I-N-V-F-S-I-G-A. De rolê pelo West, somente com meus niggas curtindo o som, relembrando várias fitas, milhando a caminhada, mantendo a postura, defendendo a bandeira de quebrada em quebrada. Pra quem não acreditou, pelas costas apunhalou, tamo de pé, o sonho não acabou. Não pelo dinheiro, nem pela fama, sim pelo vento, pro mundo melhor, fé e esperança. Histórias são escritas, não tem como apagar, quem é, precisa forçar. Tô gangsta, sou gangsta, por dentro e por fora. Me desculpe se isso te incomoda. Pesadelo do sistema, faculdade da rua, seriedade no banco, meu clã, minha família. Culpa organizada, niggas pro niggas, cê liga, nunca se acredita. Tem, nunca se acredita. Tem, do gueto pro gueto, pelas ruas do gueto, tem que ser maloqueiro. Do gueto pro gueto, gangsta. S-I-N-V-F-S-I-G-A. Pelas ruas da Oeste, haja o que houver, seja como for, vou prevalecer. Como no campo de concentração, te garanto que aqui não falta munição. Sou cria da quebra, representante feminina, não se ilude com o rosto de menina. Trema, sistema trema, aqui tem ideologia de sobra, atenta ao seu esquema. Meu corpo eu não vou vender, nada contra, mas aqui tem proceder. Cidade da Garolhos, onde orques traz em alta, por trás das grandes ferrovias, a favela chora, a mercê da burguesia. Não dá pra se calar, eu até queria rimar outras fitas e pá. Mas a situação em que o Brasil se encontra, rajadas de informação, é necessário disparar. Na contenção, sempre apoiada pela gangue, não pague pra ver, tio, somos seriedade no bang. S-I-N-V-F-S-I-G-A. De lado a lado, sudoeste, ouvi o salve do PR-Vim. O S-011, satisfação pra mim poder chegar, somar, cantar sem me crescer, porque as ruas ensinam que ninguém é mais nem menos que você. Pra alguns é papo de atrasado, não é isso que os caras tá pensando. Lutamos separados, não vejo sinal que estamos avançando. A margem do desemprego é assustadora, na era dos pura metralhadora. Tá lucrando quem engana o povo e assalta a transportadora. Olha pra cá, veja a mão de obra que o crime adoraria ter. Não por falta de candidato, é uma alternativa que cerca você. Fonte de veneno que nunca acaba, tem quem se afoga, mas dele eu não bebo. Não vai cometer aquele erro de confundir respeito com medos, mano, é soberbo. Não deve, não treme. Melhor tratar por igual na moral, afinal desacreditado a rua espreme. Pedindo paz em estado de alerta, a banca anda esperta, trairagem festa. Qualquer caminhada se torna adequada pra quem te detesta te zoar. Trazer prejuízo, por isso eu friso, agradeço a todos que correm comigo. Desacreditado agora tá sabendo, seriedade não tamo devendo, vai vendo. Cuidado com o sucesso, excesso de ego, humildade é a pista que trafego. Seriedade eu prego, minha área não renego, jamais Sorocaba. SNB, seriedade no bug, seriedade no bug, seriedade no bug. Só bicho solto na gangue. S-I-N-V-F-S-I-G-A.